É professor, tem o curso de Belas Artes e faz um pouco tudo, é também membro da ADEP, é o cartunista de serviço, aqueles cartoons que vêm no jornal. Ele canta, toca, desenha, faz tudo bem, pinta. Né? E obrigado por teres vindo, ao Reinaldo. Tá? Pleno e feliz. feliz. Toda a alma tem anseios de adentrar o infinito, de ascender ao firmamento e brilhar lá nas alturas, de habitar um mundo novo onde o amor é uma constante a unir eternamente corações que buscam paz no amor que em nós se traz. É Deus. É Deus. Pleno e feliz. É Deus. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pela tua participação. Vamos agora ficar com o João Paulo. O Reinaldo frequenta o Centro Espírita Luz Eterna de Olhão e o João Paulo Gomes frequenta a Associação de Cultura Espírita de Alcobaça, à Ceia, e vai nos trazer aqui uma música da sua autoria. A seguir ao João Paulo temos mais uma surpresa, se puderem esperar vão gostar. deste dia, corações florirão rosas e jasmins, harpas tocarão, sentimentos unirão seres afins, vozes cantarão. É Jesus, nosso guia, nosso redentor divino, jatos de luz, cantemos este hino que une a terra com laços de amor. E o meu ser transbordou de paz e num doce de luz, para colher abraçava a terra com ternura e amor. Já não há dor, já não há dor, já não há dor, há paz e amor. Obrigado, João. E passamos de seguida a apresentar a última artista, de 13 anos de idade, Carolina Leal, estudante, vive em São Martinho do Porto, faz parte do grupo de jovens do Centro de Cultura Espírita e é uma promessa da música, acredito eu. Carolina, esta casa é tua, canta e encanta. Está bem? Ok. Aqui. Caça e dorme a tua mãe. incríveis. Parece. Uma folha aqui. Muito obrigada, Carolina, Reinaldo, João Paulo. Terminou o dia de hoje. Imensamente gratos por estes momentos que nos encheram o coração e nos encheram a alma também. Vamos retornar aos nossos aposentos, elevados nestas mensagens de paz e de amor. E aproveitando estes pensamentos, vamos elevá-los em sentimentos e transmitir toda esta paz e todo este amor para toda a humanidade. Que tenhamos todos uma noite